é tá rachada. Já cansei da quarentena, que porra de isolamento. É festa clandestina, ela tá sentando lento. Ela curte os maloca e quer sentar no macete. Ela curte os maloca e quer sentar no macete. Vou sentar firme no seu pau fazer macete. Rebolando na piroca até só pica sair leite. Senta, senta, senta no seu cacete. Senta no seu cacete. Rebolando na piroca até só pica sair leite. Rebolando na piroca, na piroca, na piroca. Rebolando na piroca até só pica sair leite. Senta, senta, senta, senta, senta, senta no seu cacete. Rebolando na piroca até só pica sair leite. Senta, senta, senta, senta, senta, senta no seu cacete. Senta, senta, senta, senta, senta, senta no seu cacete. Vou sentar firme no seu pau fazer macete. Rebolando na piroca até só pica sair leite, sair leite. Senta, senta, senta, senta, senta só fazer macete. Senta só fazer macete. Senta só fazer macete. É pra bater no paredão. André Cedes, André Cedes, um moral de bicho. Já cansei da quarentena, que porra de isolamento. É festa clandestina, ela tá sentando lento. Ela curte os maloca e quer sentar no macete. Ela curte os maloca e quer sentar no macete. Vou sentar firme no seu pau fazer macete. Rebolando na piroca até só pica sair leite. Senta, senta, senta, senta no seu cacete. Senta no seu cacete. Rebolando na piroca até só pica sair leite. Rebolando na piroca, na piroca, na piroca. Rebolando na piroca até só pica sair leite. Senta, senta, senta, senta, senta, senta no seu cacete. Rebolando na piroca até só pica sair leite. Senta, senta, senta, senta, senta, senta no seu cacete. Senta, senta, senta, senta, senta, senta no seu cacete. Vou sentar firme no seu pau fazer macete. Rebolando na piroca até só pica sair leite, sair leite. Senta, senta, senta, senta, senta só fazer macete. Senta só fazer macete. Senta só fazer macete. Já tá rachada.